atrás do lado expõe a ferida. Moleque com ferro na cinta, se acha um maluco, atitude na pista. Moleque não pode, não morre, não abuse da sorte, seja como for. Dispensa o revólver, né, Lopes, se envolve com cobre. Atitude na trote, dispensa uma lote, revólver. E no pinote, se os homens dão o bote, você que se fode. Leva sacode, ninguém te socorre. Moleque não morre, eu sei que é forte, mas pobre, né, Lopes, não conta com a sorte. Na mira da Glock, só Jesus te socorre. Fama, dinheiro, ganância, depois que morre, não dá ibope. Infelizmente é assim a vida por aqui. Muito maluco que tentou e teve um triste fim. Depois que se joga na vida, poucos que ainda encontram saída. Se ela vier a favela, Jesus Cristo, a luz que nos guia. Somente nele confio, vários chegados, finado inimigo. Que cola, finge que se preocupa com sua família, vadio. Moleque, abre o olho que a vida é um baralho marcado. Quem tá do seu lado, véi, será que é de rocha, é confiável? O olho grande impera, maldade comigo, maluco nem pera. Se for casinha, protegido, molhado, ninguém considera. E sem sugesta, sem sequela, maluco que entra já era. Sem sugesta, maluco que entra já era. Nessa terra sem lei eu vi nascer alguém que viria a ser rei. Fico ignorando os que foram antes e fizeram por merecer. Nessa terra sem lei eu vi nascer alguém que viria a ser rei. Espelho pros menores de idade, comédia ao perder a majestade. Espero justiça divina, pois a lei do homem é cavada na bala. Te pega, te mata, deitado no chão, é corpo tirado na vala. Me lembro das fitas, é maluco, canado de touca bem na calada. Sonhando com carro e dinheiro, moto nervosa na quebrada. Mas para um pouco aí, dá um tempo, irmão. Cadê os malucos depois do latro, do corpo tirado no chão? Quando a fita arrebenta, o golfe não vala quadrada, também não resolve. Só tirar uns dias, trancado, filmado, advogado no corre. Dinheiro, ilusão, ambição, vida de bandido não é bom. Pra vida do crime se corre, se envolve, sobrevivendo no dom. Vários exemplos marcados, droga, dinheiro, status. Geral de louco, dedo nervoso na bis, querendo um carro. Perdeu a conta da cena do louco, 380 pipoco. Morreu com os homens na cola, jurando, devendo até o pescoço. Espelho no crime, twister nervosa, pagando de astra. Fatura grandão, vendendo umas latas fachada de golfe e prata. Enquanto pagava pros homens, vivia de boa, tava tranquilo. Buscando de moto nervoso, ponto 40, bala no Ailton. Infelizmente a vida do crime mostra que não é rosas. Depois que sai da escola, vende, troca, rouba. O que adianta pagar de carreta se tá no fim da carreira? Se tá no autódromo, tira onda com as donas cerveja. O fim é trágico, quem tá ligado sabe que eu não minto. Cadê o carro Audi A3 branco do final do Ronildo? É assim, você rouba pra caralho, nada aproveita. Depois que morre, todo mundo querendo dinheiro só peita. Nada aproveita, se tá trancado na cesta. Cadê os loucos? Tá enterrado ou tá na cadeira? Nessa terra sem lei eu vi nascer alguém que viria a ser rei. Fico ignorando os que foram antes e fizeram por merecer. Nessa terra sem lei eu vi nascer alguém que viria a ser rei. Espelho pros menores de idade, comédia ao perder a majestade. A morte é foda, nervosa, um buraco, ninguém te socorre. Mas enquanto tá vivo, procura a sorte, abrindo os malote. Beijando em tudo, nego, não quero ser um bandido. Não é nada de medo, mas quero curtir do lado de fora e vivo. Cadê nego Jax? Pagando de mestre e andando de táxi. Subiu na 40, velado enterrado pela Domini Pax. Vida do crime não é bom, qual que era a neurose do Mereson. Entrou, foi de bloco arrastado, bobeira, queria o dom. O crime não é crime, maluco, se roda na mão da PM. Já vem com a macaca ligada, soprando, mandando 30 no pente. O tempo voa e a quebrada não perdoa. Se tá devendo, nunca dorme, nem tá de boa. Nessa terra sem lei eu vi nascer alguém que viria a ser rei. Fico ignorando os que foram antes e fizeram por merecer. Nessa terra sem lei eu vi nascer alguém que viria a ser rei. Espelho pros menores de idade, comédia ao perder a majestade. Nessa terra sem lei eu vi nascer, eu vi nascer.